sucesso falando do nosso Pará. Essa aqui é brega do Pará, rapá. Quem vem ao Pará tem que dançar nosso bregoso. E aqui no meu Pará você vai se apaixonar. Tem morena e a lourinha, nesse brega eu vou dançar. Pra curtir no Mangueirão, tem leão versus papão. É o clássico da terra, tem repá, tem emoção. Quando chega o mês de outubro, tem Círio de Nazaré. Vem Nazinha, minha mãe, abençoar a nossa fé. O carimbó chamegado, puxa a morena pra cá. Faço um brega carimbó e ela vai se apaixonar. E vem assim, ó. Simbora, minha gente, pra Belém, venha curtir. Vem conhecer, ver o peso e tomar aquele açaí. Vem tomar uma gelada, vem te embora já pra cá. Pra provar mamãe e soba e também o tacacá. Simbora, minha gente, pra Belém, venha curtir. Vem conhecer, ver o peso e tomar aquele açaí. Vem tomar uma gelada, vem te embora já pra cá. Pra provar mamãe e soba e também o tacacá. Vem te embora, vem! É, já é! A galera já tá aqui, ó, comendo peixe frito, que tomando açaí. A dupla dinâmica do brega. Ao vivaço aqui no Verópolis. E aqui no meu Pará você vai se apaixonar. Tem morena e a lourinha, nesse brega eu vou dançar. Pra curtir no Mangueirão, tem leão versus papão. É o clássico da terra, tem repa, tem emoção. Quando chega o mês de outubro, tem Círio de Nazaré. Cadê a galera do meu leão aqui, rapá? E o teu papão, hein, meu? E puxa o brega carimbó e ela vai se apaixonar. Simbora, minha gente, pra Belém, venha curtir. Vem conhecer, ver o peso e tomar aquele açaí. Vem tomar uma gelada, vem te embora já pra cá. Pra provar mamãe e soba e também um tacacá. Simbora, minha gente, pra Belém, venha curtir. Vem conhecer, ver o peso e tomar aquele açaí. Vem tomar uma gelada, vem te embora já pra cá. Pra provar mamãe e soba e também o tacacá. Se fora minha gente, pro verão eu vou curtir. Vou tomar aquele vira o peso aqui, rapá. Tomar aquele açaí. Vem te embora já pra cá, meu. Pra provar mamãe e soba e também o tacacá. Se fora minha gente, pra Belém venha curtir. Vem conhecer o ver o peso e tomar aquele açaí. Vem tomar uma gelada, vem te embora já pra cá. Pra provar mamãe e soba e também o tacacá. Vem te embora pra Belém, rapaz. Vem, pega o vem a dupla dinâmica do brega.